Mais uma vez, é a trilha sonora do inferno. O sistema capitalista escraviza com salário mínimo preto, pobre e favelado. O crime, por sua vez, oprime com fuzil, assaltos a bancos e sequestros de empresários. A violência é o reflexo do sistema opressor, capitalista, consumista, oportunista e maquiavélico. Mais uma vez, estamos narrando cenários tristes. Facção central no ar. Em cada esquina uma batalha, só morte sem trégua. Desleal, covarde, sistema versus favela. O prazer da liberdade é ver você no cativeiro. Manda logo o dinheiro, é enterro do hetero. Cumprir a missão, tipo filme, telecine. Glock na mão dos menor, iniciando no crime. Na contenção, dois fuzil e quem ganha com isso? Você sem coração, nós sem juízo. O jogo é perigoso, antes você do que eu morto. Contra inimigo não tem cessar-fogo. Criminoso tem que ter disposição pra buscar. Seja de caneta na mão ou na mão uma cara. Os moleque cresce, se torna dono do morro. E morre com 18 com os ouro no pescoço. Ou sobrevive na eterna humilhação do desemprego. Ou morre de covid aguardando um leito. O sistema leva milhões de nós pra prisão. Dominantes, arma química, mata a população. Facção central narrando cenários tristes. Somos monstros colecionando cicatrizes. O povo sofre, ainda resiste. Sistema ignora e nós parte pro revide. O sangue escorre. A cena é triste. Favela chora, sente a dor, colecionando cicatrizes. Meu povo sofre, ainda resiste. Sistema ignora e nós parte pro revide. O sangue escorre. A cena é triste. Favela chora, sente a dor, colecionando cicatrizes. Brasil, onde polícia passa batido. Fuzil, vem contra os canas, segura os tiro. Partiu, dessa pra melhor, crime tá vivo. E tio, ninguém passa pano pra inimigo. A guerra tá declarada, tamo tipo as FARC, guerrilheiro das ruas. Onde o medo não faz parte, kamikaze suicida em defesa da vida. Mais terrorista que os terroristas da Síria. Em choque com o sistema, tomando por direito o que nos foi roubado na escravidão do preto. Hoje vocês temem a violência represária. Chora igual criança vendo a filha sequestrada. Os balaclava quer mais, quer sangue azul na taça. Pique talibã, onde bota a mão arregaça. Os cu não passa e nunca passarão. Não damos entrada pra trair a ramelão. Levantamos o império firmando a base do crime. Polícia não se cresce, é menos um no seu time. Se pipocar, arrebenta a corda, nós cobra no debate. Sem dó pro covarde, miolo explode sem massagem. Oposição declarada, nós não toma partido. O verbo é reto, o sistema é nosso inimigo. Dum dum, facção central narrando cenários tristes. Colecionando cicatrizes. Sofre, ainda resiste. Sistema ignora e nós parte pro revide. O sangue escorre. A cena é triste. Favela chora, sente a dor, colecionando cicatrizes. Meu povo sofre, ainda resiste. Sistema ignora e nós parte pro revide. O sangue escorre. A cena é triste. Favela chora, sente a dor, colecionando cicatrizes. Direto das ruas de sangue, mais triste que Auschwitz. Tá no pente, tá na agulha. Revolução ou crime? Cumprindo a missão que a mim foi dada pelo comando. Caege, facção central, família de monstros. Nós vem do instinto de bicho, raivoso mesmo, compadre, porque a vida com nós sempre foi sem massagem. Eu ligo os radinhas, som nas peças e vamos pra cima. De Shure ou de AK, com os rampos na mira. E é de fuzil, parceiro, que as crianças andam brincando na febre do ouro, com instinto de monstro. Mete bala nos Robocop, cheio de fome e sede. E não adianta os coletes, invadindo as mansão, atrás dos herdeiros, cortando orelha e dedo. Se não mandar o dinheiro, morre 24 horas. O filho do empresário que o capitalismo forçou a ser sequestrado. E que pra isso morra alvejado pelos ratos fardados, catando forte rico. No país ao lado, nós vem na vingança, com as PT pente alongado, com bala de prata, pra matar vampiro folgado. Tamo fechado com os fiel, pra cima dos bruxos. Não vamos puxar carroça pra enriquecer puto. Nós ainda narrando os cenários tristes, tá? Colecionando cicatrizes. Meu povo sofre, ainda resiste. Sistema ignora e nós parte pro revide. O sangue escorre, a cena é triste. Favela chora, sente a dor, colecionando cicatrizes. Meu povo sofre, ainda resiste. Sistema ignora e nós parte pro revide.